foi fácil e nem impossível. E se você perseverar, você verá que a sua hora vai chegar. As lutas vêm pra te derrubar, o medo quer te fazer parar. Mas saiba que existe alguém que te sustenta no meio do vale. Quando você diz, Senhor, tô fraco, Ele diz, eu sou a tua força. Quando diz que não tem alegria pra lutar, Ele diz, esforça e tenha ânimo. Você verá tudo que Deus te prometeu, você verá. Se cumprir na vida dos seus, você verá. Esse processo não é para sempre. No momento certo, essa prova vai passar. Você verá a restauração da tua família, você verá. Terás abundância de alegria, você verá. Aquele milagre que você orou e cansou de esperar. É o tempo de colher tudo que Deus prometeu a você. Se levante, não desista. Eu profetizo que vem novidade pra tua vida. Se prepare pra ver Deus fazer. Enquanto você adorar, você verá. Esse processo não é para sempre. No momento certo, essa prova vai passar. Você verá. Aquele milagre que você orou e cansou de esperar. É o tempo de colher tudo que Deus prometeu a você.